Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Eu não quero ouvir essa bosta. É aqui que o titio vai ensinar o que é isso. Que lixo? O Chorume. Chorume. Chorume. Chorume. Stopped into a church. I passed along the way. Well, I got down on my Pânico ouvinte, está no ar mais uma leitura de e-mails do podcast Chorume, hospedado no chorume.com.br. A leitura de e-mails semelhante àquela boa esticada no pinto. Aquela pra você dar aquela estralada. Sim, cara. Com certeza dá tesão, mas pode machucar se você estiver fazendo com um rolo de macarrão soltando farpa. Do meu lado direito, ele que gosta de cagar em latas de batata Pringles, pois assim consegue brincar de fazer bengala Wesley Zop. Pô, mas fica legal pra caramba. Tudo bem que você tem que emendar algumas latas aí, mas aí tem um tutorial meu no YouTube. Se você fizer aquela maciça, dá até pra vender, entendeu? Do meu lado esquerdo, ele que baixa aplicativos que ensinam chupar chana enfiando o celular inteiro na boca, Anderson Negão. Fala, negrado! Eu tenho certeza que funciona, só falta testar. E rosteando aqui estou eu, Douglas Domiciano Ganso, o homem capaz de sentir tesão ao ver aquela meia perdida sem par embaixo da cama. Lembrança dos 9 anos. Clotilde ali. Fiz pô, até dois olhinhos dela. Ó, aí até tem um diferencial. Parece cara. Que você tá comendo o cu da meia. Muito bem, essa é a nossa leitura de e-mails. Se você quer um episódio convencional com temáticas falando sobre a vida, o universo e tudo mais, você pode conferir os nossos episódios que saem aos domingos. O último episódio que saiu lá no nosso feed foi qual, Wesley Zop? Episódio 127, as coisas que as pessoas confundem. Muito bem. Além do mais, tem no nosso feed lá o segundo episódio do nosso audiodrama, o filhote I Want to Believe, o capítulo 2. Shiny Happy People, onde Anderson Negão está tentando descobrir o que aconteceu com ele, não é, Anderson Negão? Estou um pouco confuso. Até agora. É uma das coisas que as pessoas confundem. Exato. Tudo está interligado. Então lá no nosso feed você pode então conferir o nosso audiodrama e os nossos episódios convencionais. Vale a pena lembrar também que você pode ajudar o Chorume a funcionar, o Chorume que precisa do seu dinheiro para consumir Chemales. Explica o que é Chemales, Wesley Zop. Chemales são mulheres completas, algum no popular travesti. Exato, aquelas mulheres que já vêm com rola de fábrica, que você não precisa mandar usar cabo de vassoura em você, não. É, não precisa usar cano PVC. Não vai gastar dinheiro com cano PVC, não. E às vezes ela esquece de levar. E aí? E aí? E aí tem que improvisar com o dedo, por aí. Aí é diferente. Aí muito não. Bem, então você pode ajudar a gente através do chorume.com.br/esbola ou chorume.com.br/padrim, onde temos diversas recompensas lá e onde todas você ganha absolutamente nada. Muito bem, hoje esqueci de trazer os comentários, esqueci de trazer áudios, o Anderson Negão esqueceu de trazer os comentários do iTunes, mas vamos ler nossos queridos e-mails. Mas os e-mails não esqueceu. Os e-mails não. Então tá bom. O primeiro e-mail é dele, Arthur Gabriel. O assunto é assunto. O assunto é assunto? O assunto é assunto. Rima, né? É uma rima de funk. O cara é um poeta, né? Olá, sou o Arthur Gabriel dos Santos, Deodato Silva Oliveira, Marinho Menezes Lacerda de Bezerra. É parente de Dom Pedro, né? Que é 14 sobrenome. CPF 101-123-321-70. RG10987432. Pênis 14 centímetros. Diâmetro esticado do cu 12 centímetros. Opção sexual gordinhas de trufa. Oh, temos uma coincidência. Exato, é o mesmo RG que o meu. Exato. Procuro mulher que me dê atenção e palmadas na bunda. Resido atualmente na 13ª cama do lado direito do convés inferior do navio Alga Marinha. Agora estou passando pela LID, Linha Internacional da Data, para vocês dementes que são inteligentes demais para saber o que é isso. Agora que já menti o suficiente, gostaria de contar um pouco da minha história de vida. Ele mentiu mesmo porque, ó, pela foto que ele mandou pra gente no, na selfie, ele é no nono leito. Ele dorme, não no 13º. Mas talvez não tenha pego todas as camas ali, porque é uma selfie. Pode ser. Ou na hora que ele tirou a selfie, ele não tava na cama dele. Então pode ser isso. Não comprou aquela leitinha que vende no metrô que... que expande. Que você põe atrás do celular e expande. Hoje, 26 de julho. Não, não, peraí. Que dia? 26 de julho. Puta que pariu. Não, por nada. É que essa data me faz rir. Nada. Enquanto estava no refeitório, resolvi escutar esta merda que vocês chamam de podcast, o episódio 98, enquanto almoçava. Péssima ideia. Quando vocês, dementes, começaram a falar de menagem negativa, de ser o Zop e mais dois ou três homens, não aguentei. Ri descontroladamente de tal modo que a pasta de galinha com feijão e arroz saíram pelo meu nariz, junto com todo o catarro acumulado há 2 semanas e acertou meu superior nas costas. PS, o uniforme é branco. Então, gostaria de pedir encarecidamente para que avisem que o chorume não deve ser escutado enquanto se come, a não ser que queira espirrar comida e lavar a roupa de uma tripulação por 1 semana. E descascar batata. Mas também podemos pedir para mudar o uniforme da marinha. Então. É claro, põe verde, né? Exato, ou marrom, porque quando os marinheiros estiverem fazendo a chuca... É verdade. Prática comum na marinha, todo normal. Mundo sabe. Você tá na marinha, você não tem muito aonde, aonde tem... se limpar. É. Não tem muito túnel pra escolher. Você... Exato. No bar não tem túnel, você entra onde dá. É claro, pô. No buraco que tem, você vai. Né? Eu acho que deveria ser proibido a pessoa estar comendo arroz, feijão e pasta de galinha atrás do superior dela. Ah... Daí, se ela cuspir em alguém, ela tem que cuspir no inferior a ela. Aí não tem problema. O cara até agradece. Não, que é o que acontece desde que o mundo é mundo. Claro. Você vê alguém que é menos que você, um pobre, um cigano, você vai lá e cospe na cara dele, bicho. O que é normal. O que é inferior. Inferior é feito pra ser cuspido. Obrigado, seus inúteis de merda, por me fazer ouvir vozes brasileiras, mesmo tão longe de casa. E é claro, como não poderia deixar passar uma perguntinha polêmica para o nosso querido Zop. Sua família está presa. Realmente está. Mas quem? Vocês contaram para ele? O cara é da Maria. Ah, ele sabe das coisas, ele, né? Fuça lá nos Excel da Maria. Pô, isso daí tem todas as informações, né? Ou ele viu no Cidade Alerta. Pode ser. Da Marinha. É um cara mostrando as planilhas de Excel da Maria. Atualizando, né? Atualizando as planilhas ali. Então, sua família está presa e prestes a serem enrabados, cada membro por um cavalo com 57,75 centímetros de pau. Tá. Supondo que você queira salvá-los, o que você escolheria? Ser currado por todos os cavalos enquanto o Anderson, brancão, quer dizer negão, está cavalgando em cima de você, gritando todos os bordões do chorume. Ia ser bonito. Diariamente até o fim de sua merda de vida. Ou prefere levar 3 curradas de um japonês bem dotado, 4 centímetros de pênis, sim, por semana, ou seja, 3 curradas por semana, e voltar a trazer conteúdo para o canal Os Entubados. Mas eu tenho a terceira opção que eu posso deixar minha família... Não, você quer salvar. Presa. Você quer salvar. Eternamente presa. Você quer salvar. Puta, tá me dando uma paz de espírito pensar neles todos presos. Mas quem vai fazer sua janta? Ou eu sou currado por cavalo, com o Anderson Negão nas minhas costas, é isso? Gritando os bordões do Chorume. Fala negrado. Ou eu... pula um anão 3 vezes por semana. Não, então eu quero japonês, caralho. Quero 57 centímetros de rola no meu anos toba. E produzir pro canal Entubados de novo. É. Junto com seu amigo Churiço. Tudo bem. Sentindo o cheiro dele. Olha, eu escolho o cavalo. Anderson, pelo menos, toma banho todo dia. Exato. E outra, os bordões do Chorume, tô acostumado. Não vão me afetar. Inventou alguns? Não vão me afetar. E ele vai ter que ouvir os episódios, anotar. Pra entender. Exato. Que ele vai ter pauta, problema, né? Uma coisa que é diferencial pra ele. Ai, João! Calma, era só. Não precisa reproduzir agora. Não é agora. Muito bem, ele fala: desde já agradeço pela atenção e oportunidade de estar aqui. Um beijo e uma bela misturada de salada nesse cu arrombado de vocês. Ele fala: Brancão, mito, o resto é lixo. Valeu, falou, pô. Brancão. Anderson Negão, o Chorumer, se é que eu posso dizer assim. Poderia chamar assim, né? É. Que mais desperta ódio e amor aí entre os ouvintes, né, cara? Ódio ou amor é uma linha tênue que separa. É o que mais tem hater aqui, né, cara? E o que mais tem amor. Exato. Léo Jonathan mandou aqui o assunto reflexão. Léo Jonathan, não é o Gabriel Jonathan da nova geração? Não, Léo Jonathan, mas também de uma nova geração, vídeo que o e-mail dele é 1998. Então, então é bem da nova geração. Exato. Olá, amigos. E Anderson Negão. Meu nome é Léo, tenho 18 anos e sou negão. Venho por meio desta pedir para que o branquelo escuro vulgo Anderson Negão pare de se apresentar com tal apelido. Você é um substituto de negro. Merdão! Vou deixar um texto para você refletir. Anderson, dublê de Michelle Jackson, depois de se transformar em um negro branco. Toma. Então ele manda um texto aqui, um texto comprido pra caralho. Vou sortear uma palavra alternativa pra ler aqui. Vai. Consegue! Aê. Eu sabia que ia conseguir. Você sorteou a palavra errada, você sabe. É aleatório, não sou eu que escolho. Tudo bem. E para finalizar... Ah, peraí. Esse vai ser o texto que foi lido. Exato. Eu só sei que eu vou conseguir, cara. Eu não preciso saber mais nada. Basta, né, saber isso. E pra finalizar, uma citação. Essa é pra todos vocês, então decorem. Amanhã será tomorrow. Do Falcão, amado cantor aí. Porra, isso aí é bonito. Cara. Ele completa. Esse texto não significa nada. Só queria fazer vocês perderem o tempo de vocês, cambada de arrombados opressores. Então ainda bem que eu não li, surtiu uma palavra aí. Perdi meu tempo com esse merda, sim, mas foi pouco tempo. Exato. Ao mesmo tempo de uma gozada. Duas gozadas, né? Ele fala atenciosamente, Léo Lindo foi enviado do torno convencional. Aquele torno. Ah, sim, é o melhor torno, hein? Exato. Nunca fizeram tornos iguais aos convencionais. Se você quer fazer coisas convencionais, inclusive... Exato. Inclusive outros tornos convencionais, use esse torno. Exato. Um torno CNC não faz um torno convencional. Claro que não, ele faz outro CNC. Exato, é mitose. É biologia isso aí. Próximo e-mail, Elton Tomás Alves, o famoso Eldak da família NP, do NPcast. Esse cara é bom, hein? Falou, assunto serve pra qualquer episódio. Nos últimos episódios de vocês, foi falado sobre achar dinheiro e tal. Aí pensei, faz tanto tempo que eu não acho nenhum real na rua. Eis que achei hoje, 20/7... uma nota de R$2 dobradinha no restaurante. Porra, mas se achar uma nota na dobradinha do restaurante... Você até devolve, né? É bem nojento. É. Não, não é um achado. Parece que você roubou de alguém, cara. Eu não pegaria. Peguei e adivinha. Tava rasgado ao meio. Filho da puta, meia sorte de bosta, pior que o Zop. Não, mas se você for pensar, meia nota de R$2 é R$1. Não, e outra coisa. Agora, você tem mais chance de achar mais meia nota de R$2 do que uma nota inteira, pô. Sim, sim. Tanto é que você já achou meia. Pra você achar mais meia, fácil. Já achou. Demorou aí o quê? 43 anos pra achar essa. Pronto, pô. E outro, ele pode pegar outra nota de R$2, cortar no meio e juntar com essa. Pô, claro. Ah, claro que o meio... que falta, né? Não pode me dar um mês e meia. É bom avisar que eu daqui meio burro, né? Sei lá, né? Tem uma leve deficiência em cálcio que afeta aí o cérebro e a capacidade de ter cabelos pretos. É, segundo o Trabuco nos disse, né? Eu não sabia que ele era deficiente. Próximo e-mail, Yuri Vicente. O assunto é elogio. Mentira! Podcast de merda! Muito lixo! Continuem assim, forte abraço. Oh, obrigado. Isso era elogio. Você achou que ia receber um elogio, mas... E era mentira. Era mentira. Mas eu vou levar como elogio, e aí? Mesma coisa que achar uma nota de R$2 pela metade. Uma merda. Eu prefiro ser xingado. Não sou retardado, não, rapaz. Pegando dinheiro pelas metades na rua. Você tá louco? Próximo e-mail aqui, Jean Vitor. O assunto é meu primeiro e-mail. Esse é o primeiro e-mail que ele manda pro Chorume, é o primeiro e-mail que ele manda pra podcast, ou é o primeiro e-mail que ele manda pra vida dele? Não sei. Leia, vamos saber. Olá, lindos integrantes do maior lixo do lixo da internet brasileira. E olá para Ganso, Zop e Anderson Negão. Olá. Envio este e-mail para falar sobre dica de tema de episódio e perguntas polêmicas. Começando pela dica de tema de episódio. Esta que é muito recorrente o mundo afora, e um tema que um dos integrantes domina totalmente seria Manual do Jovem Talarico, filho da puta! Ah, sim, esse o Anderson manja mesmo. Concordo. Só temos um aqui que manja. Tá difícil a disputa, hein? Ah, não, o Anderson ganhou faz tempo. Não, o Wesley que manja. O Anderson, além de talarico, é talarico de talarico. Por isso que eu falo que ele ganhou, né? Não preciso nem dizer que é o integrante, se ele caga em latas ou não, né? Acho que pelo jeito não. O Anderson nunca soube. Eu nunca caguei em latas. Espero que esse episódio esteja próximo. Ah, me lembrei de uma história minha sobre brigas que eu gostaria bastante de contar. Agora passando para a pergunta polêmica. Ele queria, mas não quer mais. É. Queria então, contar, mas não pra gente. Ah, ele quer contar pra alguém. Ah, ele quer contar, sei lá. Porque às vezes o pessoal tá numa rodinha contando história de briga. Ele lá, você não lembra. Nada, aí ele lembrou agora. Lembrou agora. Até uma das piores coisas da vida. Pergunta para o Douglas, o Demente Alfa. Digo Mendigo Alfa. Você, sendo professor, qual tipo de aluno você odeia mais? O aluno burro pra um caralho? Que comemora quando consegue entender algo, ou o curioso que pergunta tudo e é um fila das puta por querer saber mais que o professor. Porra, cara, eu tô numa fase que eu odeio tudo a todos, eu queria que todos morressem. Mas tem um que você odeia mas um pouquinho entre... mais aí. Eu vou te ajudar. Você odeia mais Wesley Zop ou Anderson Negão? Ué, mas peraí, mas... Qual você? Esse é o curioso que pergunta tudo. Ele é o curioso que pergunta tudo. Menos mas mal. Mas é que você, menos como mal. Cientista político, filósofo, achei que você achei que era questionador que era também. É que eu só sei de política. E de filosofia. É, em outras matérias eu não manjo nada. Cara, eu acho que eu gosto mais do curioso. Pelo menos o curioso é curioso. Ele tá interessado, né? Tá interessado. Agora, filha das putas que entende que 2 vezes 3 é 6, pô, tá no ensino médio. Aí, e comemora. É, e comemora. Ele não devia comemorar, ele devia estar indignado. Aluno que não sabe as coisas deveria se indignar, cara, de não saber o básico. Então não tem que comemorar, não. Então, porra. Dentre os dois, você prefere, você quer que viva o curioso. Só que o curioso é filha da puta. Todo mundo é filha da puta, sabe disso. Não, e ele é filha da puta por ser muito curioso. Exato. Então tudo bem. Porque tá todo mundo indo embora, ele quer fazer uma pergunta pra mostrar que entendeu. Ele faz a ata da aula. Faz pergunta retórica, né? Exato. Ele faz pergunta falando já. Ah, então é isso que você falou e repete a aula inteira. Mas tá. E agora pra ele que gostaria de ser chamado de Serginho, o Fábio Porchat do interior, Wesley Zop. Mas como ele soube que eu queria ser chamado de Serginho? É, quando você fez o curso de cabeleireiro, você... Não teve sua identidade secreta com o Serginho. Tinha que ter uma identidade secreta. Ah, não sabia. É, não é que eu me envergonhei, não. Ah. É que tinha que ter. Por um bom tempo fiquei famoso. Não, pelo codinome Serginho. Sim, mas era obrigado. Já falei. O vestido e o salto alto era obrigado também? Ou era compor um personagem? Não, o salto alto não era obrigado, até por questão que você fica 9 horas em pé, então nem era nem aconselhável. O vestido era uma das opções do uniforme. Tá, outra era o quê? É, calça, jeans e camiseta. Nesse tempo de calor, o vestido é a melhor opção. Sei lá, fica mais... Mas, como fala, mais refrescante. E tem um bom caimento no seu corpo ficou vestido. Ficou bom, né? Ficou bom. Parecia aquela capa de bujão. Parecia a Vera Verão Branca, né? Exato. Ficou bonito. Serginho Diamante, eles me chamavam. A pergunta é, passar o resto de sua curta vida currando quem você quiser, mas a cada currada você perde um dia de vida... Ou passar o resto de sua vida sendo currado, sendo que após cada currada você ganha um dia de vida. Lembrando que você pode escolher qualquer pessoa do mundo nos dois casos. Mas claro, se essa pessoa tiver uma vara de 32 centímetros. 32 centímetros, mas ele faz uma observação. É de circunferência e 10 centímetros de comprimento. Tá. Outro detalhe é que você não poderá alternar, será só um dos dois para sempre. É. Até mais, galerinha do PM. Discutam qual o significado da sigla até o próximo e-mail. PM, Polícia Militar, todo mundo sabe. Não, achei que era pau mole. Isso no seu caso, sim. Não, mas o a gente Anderson aqui. Negão tá fazendo o concurso para PM aí, porque ele quer virar bombeiro. Daqui um ano eu vou conseguir. Tomara, eu torço por você. É claro que eu escolho currar e perder dia de vida, né? Mas, ó, você pode viver mais um dia só. Ah, eu curro mais uma vez. Não é isso? É claro. Ou viver pra sempre. Sendo currado. Sendo currado. Aí é vida eterna, cara. E ser currado não te impede de currar outras pessoas por mérito seu. É. Não, mas peraí. Aí que tá. Não, como não? Falou aí que eu só posso escolher um dos dois, então eu não vou currar mais ninguém. Cê, não, não é que você só pode escolher um dos dois. Você só pode escolher um dos dois pra se beneficiar. Ou pra se prejudicar. Isso. Não, você vai. Nas duas tem benefícios. Ah, sim. Mas benefícios trocados, sim. Sim, tá. Entendeu? Então, você pode, vou ser currado. Mas eu como quem eu quiser. Mas não quem você quiser, quem você conseguir. Sim, sim. Tá. Quem eu conseguir. Sim. Ah, então tem a opção de currar também. É, mas aí por mérito seu, não vai ser a magia do estalar os dedos tá, e tudo bem. Ter uma currada. Não, mas. Porque... É o que tá acontecendo até hoje, só que agora eu vou ser eterno, é isso. Exato. Tá, porque porra, escolher. Mas a outra opção é você currar quem você quiser. Mas não que. Só que talvez você tenha poucos dias de vida aí, você não sabe? Não que quem eu queira, eu também não consiga por mérito meu. Não, mas é que aí a gente tá falando de, sei lá, Louis Armstrong. César Teruya. É isso que você tá falando. Entendi. Coisa mesmo que tá no longe, vai vir perto pra eu correr. Na hora já chega uma passagem pra pessoa, ressuscita, ou entendi, sei lá, entendeu? Às vezes você nem tá com vontade de currar a pessoa, mas você tá com saudade dela. Sim, aí mas você... ao preço é a currar. Exato. Lembra da sua avó? Então. Acabei de perder a saudade da minha avó. Entendeu? Porém, um dia menos de vida. Daí você tá, escolhe a sua opção, daqui 10 dias você morreu. E outra? Homossexual. Não é o cara que dá o cu, não. Não. É o que chupa. Não. O que dá o cu não é. Entendeu? Eu quero que vocês saibam nisso. Eu concordo. Então. E é o que chupa, não é o que tem um pênis na boca, não. Exatamente. É o que chupa. Às vezes os caras forçam um pênis na sua boca enquanto você dorme. Às vezes você tá dividido ali, cara. Corta com o cara, ele tira foto com o pau na sua boca. Pra falando que é trote de faculdade de geografia. Exato. Mas faz 5 anos que você tá na faculdade e ele entrou faz 6 meses. Mas você tá falando hipotético. Exato. Assim. As regras pra você entrar na faculdade tem que ser muito bem explicadas pra esses jovens. Concordo. Mas a questão não é essa. Não, é por vontade própria. Exato. Ter um pau na boca. Então o cara vai e às vezes ele faz um movimento de você chupando. Exato. Mas não é você chupando ali também. Por mais que mostre que você tá com um olhar de satisfação. Exato. Na hora. Exato, e por mais no vídeo você fala, goza na minha cara. Sim. Goza na minha cara que é isso que eu quero. Mas é dublagem. É, eu vou largar ela pra ficar com essa giromba. Sem mais, isso não quer dizer nada. Exato, então eu escolho a segunda opção. Vai ser currado. Vou ser currado e posso currar Não. Quem eu consegui. Exato. Então tá. Vai ser currado viver pra sempre, eventualmente currando alguém. Sim, mas porque até hoje na minha vida eu só corri que eu consegui. Eventualmente. Exato. Bem exato. Eventualmente, diga-se de passagem. Não importa, não importa. Estou aqui pra te ajudar. Coaching da curração. Obrigado. Próximo e-mail, Rosane Paula. O assunto é... Quero saber a quem eu tenho que processar caso eu venha ter um acidente biológico. Aí qualquer processo que você tenha referente ao Chorume, que o Chorume esteja envolvido, você pode mandar para contato@nerdcast.com.br, que é o nosso e-mail. Estamos aí. Respondendo aí. Também temos, não, mas temos um outro só para processo. Ah, é? Não só para todos os meios judiciais, apenas para processo. Sim, que é qual? Que é o estalagemnerd@gmail.com. Não quer ler e-mail nosso? Não quer ler e-mail nosso? Responda processo nosso. Ela escreveu aqui. Bom dia, tarde, noite, tudo bem com os senhores? Comigo tudo bem e com você, Rosane? Agora a gente espera ela mandar um para responder ou ler aqui agora? Lê como se ela tivesse falado tudo bem também. Quer fazer a voz dela, Anderson Negão? Como tudo você... bem também. É perfeito. Porra. Gostaria de saber se para vocês lerem o meu e-mail, terei que fazer que nem no Nerdcast, no qual eles pedem nome, idade, profissão, RG, CPF e número da meia. Não, não precisa. Bom, meu nome é Rosane, tenho 28 anos. Técnica de laboratório, RG 1234567, CPF 98765-4321. Nossa, mas ficou fácil decorar. Caramba. Puta sorte, bicho. Demorei 2 anos pra decorar os documentos que eu tenho. E olha que o seu CPF é só um. Mas eu confundia com o RG. Que é um dígito um. E aí? Isso ninguém fala. Ah, o número da meia é 3839 e ela é do Rio de Janeiro. Espero que passe no funil de leituras chorumescas, que eu sei que é muito difícil, pois o programa é curto. E vocês têm que ir rápido na leitura de e-mails. Se quiserem, podem resumir esse e-mail. Tá, acho que não precisa resumir. Não, acho que eu não quero também. É, acho que dá... todos os textos que vêm aqui a gente lê na íntegra. Acho que dá mais trabalho ler. Lê pra resumir. Mas não, eu leio o e-mail inteiro de quem é muito tonto. Não, só de quem, só de gente bosta, né? Exato. É, de gente bosta não precisa mas ler. Mas esse mesmo. Eu vou ler inteiro. É, da Rosane parece ser legal. Conheci o Chorume através da minha irmã Rosária, que faz propaganda de graça pra vocês. Até no grupo do Não Ovo no Face, ela fez propaganda elogiando vocês de bosta mal cagada. Obrigado, Rosária. Uma bosta mal cagada é aquela bosta que tá entalada no cu. Aquela que vai sair com a ponta preta. Exato. E o que eu mais quero é estar no cu de alguém. Então... É o que eu mais desejo. De noite. Então... De noite. Olha aqueles motoristas de ônibus passando. Quem dera eu estar nesse cu. Aqueles Uber aí, tarado. Sim, que te oferece sim. Bala. Tentando te deixar louco. Fazer massagem com gelol. Exato. Pra depois, quando você dorme no banco de trás, ele tira foto com o pau dele na sua boca. Hipoteticamente você falando. Fala, quem é você? Ele fala, ah, eu sou o cara da faculdade, tô aqui há 6 meses só. É, e aí? Aí depois que você vive com ele, 3 anos, você descobre que era um Uber mal intencionado. Que era Uber mal intencionado e era uma pegadinha. E daí, quando eu lembro, dá uma saudade, eu falo que queria estar no cu desse cara. Queria ser uma bosta mal cagada. Sim, é verdade. Obrigado. Mas não seria porque se tocou nesse assunto. É. Vamos continuar aqui. Quando ela me falou de vocês, pensei que fosse algo na base da zoeira mesmo. Mas o que eu vi foi uma diarreia mental no qual maratonei o podcast todo. E me acabo de rir com vocês. No meu trabalho, eu escuto vocês quando não tenho paciente ou estou manuseando material biológico. Sangue, fezes, urina. Mas se ela é técnica... Ela não fica ali só comandando o que os outros têm que fazer? Não, mas o que acontece é... Entendo. A sua burrice já tá me deixando por aqui. Não, é que eu não sei mesmo. Depois desculpa, que né? Você é mandado pra série B dos podcasts... O contrato já tá assinado. Não fala isso, gente. Eu fico com um pouco de medo mesmo. É. Tá. O técnico não joga. Mas ele fica lá na beira do campo falando, vai Neymar, porra! Exato. É a mesma coisa. Mas ela é isso que eu tô falando. Ela é uma técnica de materiais biológicos. Então ela chega lá, vai fezes! Caga! Solta cheiro! Arranca sangue! Sabor! Arranca sangue. Vai! Que sabor que é? Ah, então ela tem mais trabalho que o outro. Faz a surina aí! Bicho, ela sai desse pote, pô! Acerta dentro do pote, cara! Caga na lata! Entendi. Ou no recipiente, não precisa ser. Adequado. Né? Exato. Às vezes a pessoa erra e leva numa lata de óleo. Às vezes a pessoa não é treinada pra fazer aquilo. Exato. Então ela não bota a mão na merda, nem no sangue, nem na porra, nem no mijo. Às vezes tem que pôr. Mas não é obrigação. O técnico, quando é humilde, ele vai lá e faz massagem no jogador. Tudo bem. Às vezes o jogador ali, ele só consegue jogar depois de uma masturbação. Aí vai dar humildade do técnico. E aí o técnico, às vezes, tem que masturbar. Não consegue masturbar os 11. Mas ali não, uns 6, 7 consegue. O principal ali, pelo menos o centroavante. Né? Exato. É, lógico. O goleiro ajuda também, já vai aquecendo os braços, sim. As mãos. Tudo faz parte de um treino, não é nada sexual. Exato. Né? Sim, sim. Ela fala, e essa semana quase derrubei sangue na minha cara por causa de vocês. Aí, às vezes, coletando um sangue menstrual direto da fonte ali. Ah. E aí você vê uma chana que olhar. Não tem como. Você não tem como não olhar. Chana é curioso. Você não tem como não olhar. É igual mão pra peito. A mão vai pegar. Entendeu? Não importa o tempo que você tá ali. Vai acabar pegando. Não é nem comando seu. Ah, quando o Zop falou no episódio na hora RH que a pessoa tinha que avisar que vai faltar segunda... Tive uma crise de riso justamente na hora que estava separando o sangue do paciente. A minha sorte é que eu estava de máscara e consegui segurar os tubos de um jeito que não derrubei. Ainda bem, né? Malabares está aí pra isso. Por isso é técnica, cara. Tá vendo? Ah. Se fosse uma amadora, ia fazer o quê? Ia derrubar, ia beber. É sangue pra tudo quanto é lado, e aí sim, já era. Verdade. E se for sangue de macaco, vai dar febre amarela em todo mundo. É verdade. Tive essa crise de riso porque me lembrei da supervisora da minha antiga empresa. Antes dela ser promovida, ela era a pessoa que mais metia atestado. Não matava os parentes, mas toda semana o filho passava mal. Ela mesma tinha dengue, braço quebrado. E até por sarna ela pegou atestado. Pô, mas por sarna merece o atestado também. Você vai com coceira no cu ali trabalhar, meu? É difícil, tem que passar pente no cu, espeto no cu. Ah, é difícil. Nossa. Não dá pra ir trabalhar com sarna, não. Não, com sarna não dá. Resultado, promovida a supervisora. Mas por quê? Por que, Wesley Zop? Pela honestidade. Pela honestidade e pela coerência. Sim. Vou trabalhar de sarna? Eu não vou, porque é risco biológico isso. Claro, eu trabalho com isso. Exato, a pessoa entende, aplica o conceito que ela trabalha. Claro. Quando ela foi promovida, aí que toda segunda ou quinta ela faltava. Quinta? Fica até fora de cabo, do cabo, quinta. De quinta as pessoas não podem faltar. Podem faltar, mas é que não tem uma lógica tipo de ressaca ou bebedeira da maquinha. Mas não estava acostumada a trabalhar tanto. Ah, bom. Porque ainda mais de supervisora, ver, né? Se você for ver terça e quarta, são os dias que ela mais trabalha. Ah, sim. Ela só trabalha sexta, daí terça e quarta, dois dias seguidos, é louco. É bom, é. Ela é humana, porra. Não, tem razão, não sei, desculpa. Eu lembrei dos meus tempos de boia fria. Mas quando ela vinha, era a primeira a chegar. Mas tinha dias que ela dormia na maca do laboratório. Quando acordava, ia pra recepção, ficava uma hora reclamando com a gente e depois inventava uma desculpa pra ir embora. E ainda assim era supervisora. Essa mulher é genial! Puta merda! Pedi as contas depois de uma confusão dela ter me chamado de preguiçosa e eu ter soltado umas verdades na cara dela. Fiquei sabendo que agora ela é tipo uma sub-supervisora. Já que uma das sociais resolveu meter as caras lá. Mas fiquei sabendo que hoje em dia ela falta toda segunda e sábado. Mas sábado as pessoas não deviam nem ter que trabalhar, então claro, tem que faltar mesmo. Claro. E aí domingo você não trabalha por causa de compensar o sábado que você já não trabalhou. Porque você tá bêbado do sábado. Exato. Você tem que curar a ressaca algum dia. E a segunda tá ali pra você ter aquela respirada. Porque o seu final de semana foi difícil. Agora então, eu vou assistir o Netflix. A segunda é pra você se atualizar na série. Séries e filmes. Daí terça você tá pronto. É, isso. Nessa atual empresa que estou, no dia em que fiz a entrevista, a moça do RH me perguntou, Rosane, por que você quer vir para esta empresa? Era o Galvão Bueno? Rosane! Respondi que queria alcançar novos voos. Vejo que respondi erradamente, porque ela então me respondeu o seguinte. Vou ser muito sincera com você. Se você procura promoção, aqui nesta empresa não promovemos ninguém. Então eu falei que não procurava promoção, porque não é uma prioridade minha no momento, mas que o horário de trabalho era o que me interessava na vaga. Fui contratada na hora. Tá vendo? Honestidade. A pessoa nem sabe o que significa, ó, procuro novos voos. Aqui não é nem aeroporto. Promoção, é. Filha da puta. Tá vendo? Daí a pessoa confunde e não descontrata. Exato. Você já fala, não, o horário é bom. Não, pra mim dá. Consigo almoçar em casa. Não, consigo almoçar em casa e consigo pagar minhas contas. É isso que eu quero. O que você quer mais de um emprego? Ganhar 15 mil igual o Anderson Negão. É, pra quê? Pra ficar trocando de carro? Trocando e batendo, trocando e batendo. E aí é putada. É, não. Escatalhada. Pra que isso, né, bicho? Pra ficar desviando de avenidas, onde tem gostosas caminhando e você indo no matagal. Exato. Tomar caldo de cana. Tomar caldo de cana e ver gente andando de bicicleta. De cana, quando eu quero dizer, é piroca do seu amigo. Exato. E pensando bem, talvez, sem eu querer, e a empresa também, eu consigo uma promoção nesta empresa. Já que a fama que o meu setor dentro do hospital é de boteco da esquina, onde os médicos entram e saem do setor. Deixe-me ir, porque escrevi muito e sei que a leitura de e-mail de vocês tem que ser muito rápida. Então quer dizer que ela trabalha num boteco e quer ser promovida. Pegando fezes, urina e sangue de bêbado. De bêbado. Ou seja, ela limpa o banheiro de um boteco. É isso. No boteco, banheiro você vai... e o chão. Como que é a promoção do boteco? Ou você trabalha no boteco ou você é o dono do boteco. Entendeu? É um dos dois. Último e-mail aqui de hoje, Jorge Augusto, falando o assunto estudos dirigidos da Lichipédia, campeonato de nome de rola. Pô, tá um dos melhores Lichipédia, hein? Exato. E que ensina aí as pessoas as regras internacionais dos campeonatos de nome de rola. Claro, pô. Pessoal fica ali agora nas Olimpíadas de Inverno assistindo curling. Bota com bullying. Exato. Né? Vamos traduzir isso aí. Assistindo esquiada. Esquiada, sim. Lembrando que estamos falando de esqui mesmo. Exato. Na neve. Assim. Em vez do cara ali nos becos da cidade, desafiar o seu amiguinho com um campeonato de nomes de rola. Uma vez que você escuta esse Lichipédia, você já tem você armazena conhecimento. Arcabouços. Arcabouços. E você pode desafiar quem você quiser. Exato. E ganhar. Claro. Jorge Augusto falou aqui. Jorge Augusto, que pertence ao podcast Anime Isfury. Anime Isfury, que toda vez o Ganso fala de uma maneira diferente. Sim. Mas eu ainda acho que eu falo do jeito que eu quiser. Isso é verdade. É verdade. Isso não. Isso realmente é verdade, mas não é mentira que você fala uma vez de cada jeito. Não, duas verdades, então. Exato. Uma que você é otário. E outra que você é disléxico. Sim, beleza. Fechou. Ele fala, salve, lameruchos. Suaves? Suave. Hey, Joe. Que é isso aí? Tá. É o lado negro do Anderson Negão. A coisa de Sumaré. Fica assim, até constrangido, né? Quando ele age igual negro, né? Só mandei esse e-mail pra constatar o óbvio. Vocês entendem muito do assunto, hã? Não, de rolas? Sim. Temos rolas. Ué. Temos rolas, olhamos pra ela. Todo dia. Cutucamos ela, enfiamos arame na uretra, é... A gente sabe, a gente entende, a gente sente a rola. A gente experimenta rolas, exato, por aí. Mas âmbito profissional. Claro, claro. A gente tem que entender... Algumas vezes sexual, não vou mentir, não. Poucas vezes. Algumas vezes. 50% das vezes. Tudo bem, mas algumas vezes. Né? Sim. Mesmo sendo do âmbito sexual... Ainda pra estudo, né? Pegando experiências profissionais. Claro, claro. E aí a gente tem que levar isso até o povo. Exato. Ele continua aqui, teve uns nomes aí que eu não fazia ideia. E aí que entra a importância de um episódio como esse, a beleza disso, assim, só. O Chorume ajudando socialmente a combater práticas erradas aí de autodesconhecimento. É, mais uma vez aí o Chorume sendo altruísta. Então, assim. Sim. Porque as pessoas têm que saber os nomes pra rola, Wesley. Ó. Claro, pô, precisando passar vergonha precisando no ambiente. Passar vergonha e muito mais obscuro que isso, Wesley. Ó. Existe aí uma vertente que fala que o assédio começa depois do não. Ah, e aí, como sim. Você vai falar o não se você não sabe para o que falar não, Wesley Zop? Até aconteceu comigo, quando eu estava no catecismo. Estávamos fazendo a aula do catecismo, tal. Não sei se vocês já fizeram, se vocês são pagãos. Mas eu estava fazendo lá, tal, daí o padre ofereceu para gente. Vocês não querem caldo de cana? E daí, alguns ali aceitaram, algumas crianças diabéticas não puderam aceitar e tal. Você é um menino jovem. Aceitei. Aceitou? Aceitei, mas daí você começa a relacionar. Pô, nunca vi uma moenda aqui na igreja. Exato. Entendeu? Tal, tá. Tô no meio do centro de São Paulo, é difícil ter cana. É difícil aqui. Ter cana. Daí você começa a relacionar, mas você já tinha aceitado. Exato. E uma vez que você aceitou, você fala não, depois é desfeita. Não, e às vezes você nem consegue falar não, porque o padre fala, você quer caldo de cana? Daí você vai abrir a boca pra pensar, já veio uma cana na sua boca. Exato. E ali é 2 horas de cana, você chupa. Você chupa pra ver se tem caldo. Às vezes não tem. E aí? É. Vai falando, você tentando falar não, mas isso aí acaba excitando mais e a rola fica mais dura. Por causa cana, do movimento. A cana fica mais dura. Exato. Por causa do movimento dos seus lábios. Sim. E aí sim. É canada na garganta, é canada na língua. Aí não tem o que fazer. E aí até que você toma o caldo de cana ali, rapaz. Aí não tem então, como. Mas aí agora se você sabe... Você tem como falar não? Você não teve a chance. Não, aí não teve chance. Exato. Agora, se você sabe, no estudo da Lichipédia, o que é cana, você pode aceitar também. Mas às vezes, você sabendo, você também pode negar. Exato. Porque com o conhecimento, tenha todas as informações para tomar uma decisão. Às vezes você vai na boate, entra na boate, já com a perspectiva ali de ir para dançar. Sim, claro que na boate é para isso que a gente vai. Claro. Você ensaiou ali Macarena, você ensaiou dança. Usar umas drogas eventualmente. Claro, né? Claro. Porque é coisa de boate. E aí o cara chega pra você, e aí, vamos de lança? Você já pensa o que é? Lança perfume. Lança perfume. Você vai falar, claro. Estica a sua manga pro cara espirrar na manga. Aliás, você abre um pouco a sua gola polo aqui, sim. Né? Anderson Negão Souza, gola polo. Sim, gola V. Não é gola polo V, é você que está desabotoado. É você que mordeu os botões e arrancou os botões. Mas tá, o Anderson Negão já abre aqui um pouco a gola, se insinuando ainda mais. Não, mas ele achando que vai espirrar ali. Exato, daí ele fala, vamos, antes de fechar a boca, leva uma lançona na boca. E aí é lança na garganta, é lançada no céu da boca. Aí vai, é lançada na cara. É 3 horas de lança, bicho. Sim. E aí? Mas o erro tá onde? Na falta de conhecimento de quem aceitou o lança. Exato. Porque se fosse lança-perfume, é o lança. É. Agora, lança-rola é a lança. Exato. Lança indígena não teria numa balada. Então você já sabe que não é arma. Mas tem que defender outra vertente aqui. Você tá louco pra chupar uma rola. Aí vem alguém e fala, te oferece uma naba. Você fala, não, eu não gosto de legumes. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Porque todo mundo sabe que o legume é nabo. Exato. Agora uma naba só pode ser rola. Só pode ser uma lança. Exato. Só pode ser uma cana. O cara aí fica conhecido como Zé Nabinha na vizinhança. Uma vez foi... Olha o chupanaba passando. Outra, o que aconteceu também comigo? Vou no alfaiate, fazer um terno. Um suspensório? Sim, com suspensório, porque eu não gosto de usar cintos. Onde você usa terno? Na verdade, era um tirezinho ali que eu usava, mas tudo bem. Daí, o que o alfaiate me fala? Tem problema se por acaso eu te cutucar com a minha agulha? Ele tirando as medidas, eu falei, não tem problema nenhum. O que acontece? Agulhada na garganta. Agulhada na garganta. Agulhada no céu da boca. Porque eu não sabia o que era. Exato. E aí você ficou ali conhecido no bairro de São Cristóvão ali. Não, exato. O chupa-agulha, o chupa-agulha. E aí? E aí era a mãe chamando de chupa-agulha. Era as irmãs chamando foi de chupa-agulha. Foi anos com isso. Até hoje tem uns aí que me chamam de chupa-agulha. Conhecimento nunca é demais. Não ocupa espaço. E por isso que a Lichipédia... está aí para ajudar vocês. Jorge termina aqui falando, de resto passei para avisar que passarei a mandar e-mail ao invés de comentários. Grande abraço e até o próximo e-mail. Porque então, esse não foi um comentário, esse foi um e-mail avisando que vai mandar e-mail. Exato. Ele nem manda comentário pra falar que não vai mandar comentário. Exato. Podia ligar. Liga, fala, vou mandar e-mail daqui por diante. Exato. Tá bom. Mas tá bom, o que for mais fácil pra você, Jorge. Tá. Se ele quiser ligar também pra gente. Muito bem. Esta foi nossa leitura de e-mails aí, uma leitura bem heterogênea, diversificada e, por que não dizer, uma bela lança. Exato. Entrando pelos seus ouvidos. Anderson Negão, seu tchau pra galera. Falou, negrada! Wesley Zop, fale nossas redes sociais e o seu tchau. Nossas redes sociais são Lixo do Lixo no Instagram e no Facebook e o Néctar do Lixo no Twitter. Também temos o e-mail, que é o autocríticas@chorume.com.br, o WhatsApp, que é DDD19994955485, no qual o Jorge pode ligar para falar se ele vai mandar comentário, e-mail ou alguma DM, sei lá, alguma coisa. Pode ligar para falar o que vai fazer. E temos um grupo, tanto no Telegram como no Facebook, como Ouvintes Lameroxos. E farou. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Não perca o nosso principal episódio no domingo, onde o tema será Academia da Vida Real, mostrando que você não precisa dessas academias Nutellas aí para ser o marombado da avenida. Que você tenha um bom final de semana. Até o próximo episódio. Tchau! Don't bring up your name. Are you happy now? Are you happy now? I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, home, home, home? Loving you so, so, so, so. The way I used to love you, no. Don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, home, home, home? Loving you so, so, so, so. The way I used to love you, oh, don't wanna know. And every time I go out, yeah, I hear it from this one, hear it from that one, that you got someone new, yeah. I see but don't believe it. Even in my head, you're still in my bed. Maybe I'm just a fool. Do you think of me, of what we used to be? I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, home, home, home? Loving you so, so, so, so. The way I used to love you, no. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, home, home, home? Loving you so, so, so, so. The way I used to love you, oh. Don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, home, home, home? Loving you so, so, so, so. The way I used to love you, oh. No, no, no. Who's taking you home, home, home, home? Loving you so, so, so, so. The way I used to love you. Oh.